Eu quero conquistar os meus sonhos de criança. Pois o sorriso desse povo sofrido que nos traz esperança. Eu quero conquistar os meus sonhos de criança. Pois o sorriso desse povo sofrido que nos traz esperança. Retroceder nunca, render-se jamais. O que eu quero por aqui é só um pouco de paz. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O mundo gira e as matérias criam formas. Tempos de evolução, não pratica violência. Anos 2000, o povo precisa de esperança. Mãe, põe o menino na escola, cuida da saúde do menino. E o menino vai mudar a sua história. Mundo do crime, poucos momentos de glória. Não adianta largar e rezar um terço. Educação já vem do berço. Sistema educacional com muitas falhas. Eu pago imposto e encho o bolso dos canalhas. Vocês criam leis que favorecem vocês. E o povo que se lasca mais uma vez. O povo está cansado, esperando a solução. As coisas vão mudar, palavra de ladrão. Sonhar não paga imposto, não quero acordar. Já tô cansado de esperar. Quero conquistar. Cada qual faça por si, Deus fará por todos. Atitude e privilégio de poucos. Para ter respeito não é preciso dar tiro. Atitude não é dedo no gatilho. Malandragem de verdade é viver, bota fé. Felicidade é o que todo mundo quer. Rap é a solução, sem alienação. Mas é difícil a assimilação. A união faz a força e a força faz a diferença. Quem não sonha com a paz, véi, dá licença. Polícia, bandidos, políticos corruptos. A ordem dos fatores não alteram o produto. Que seja feita a vontade do nosso Senhor. Que se acendam as luzes da vida e se apaguem os rastros da dor. Um só rebanho e um só pastor. O verdadeiro malandro sabe o que quer e não tira onda de mané. Atitude, humildade, mente consciente. Desde criança eu sonho com um mundo diferente. Quero conquistar os meus sonhos de criança. Pois o sorriso desse povo sofrido que nos traz esperança. Eu quero conquistar os meus sonhos de criança. Pois o sorriso desse povo sofrido que nos traz esperança. Realizar os meus sonhos, eu espero. Conquistar tudo que eu quero. Não vou ficar parado, vou correr atrás. O primeiro sonho é conquistar a paz. Tudo que é bom dura pouco, eu tô esperto. Uma noite dessa eu tive um pesadelo. Que agonia, que desespero. Quatro caras vestidos de preto chegaram, se aproximaram, puxaram o ferro e sentaram o dedo. Pá, pá, pá. Eu acordei, era só um sonho, mas eu grilei. Ando grilado, ligado no perigo. Alguns sonhos servem como aviso. Pai, afaste de mim esse cálice. Mas se for da sua vontade, estou aqui, tô vivo, tô na estrada. Vou continuar a minha caminhada. Mas espera aí, pode parar. Os sonhos ruins, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mudou, continua tudo do mesmo jeito. De barriga vazia, o povo empurra com os peitos. Estou observando e ainda vejo luminosidade, tiro e desespero. Muito choro e muita vela. Que acabe logo essa porra dessa guerra. Faço uma oração e peço pro meu pai que chegue logo os mil anos de paz e os 10 mandamentos. Cadê a compaixão? Enquanto as crianças se alimentam no lixão. Vejo o barão engravatado, de carro importado, a vadia do lado de BMW. Vou seguir em frente sem olhar para trás. Mas pra eles tanto fez, pra eles tanto faz. Ricos mais ricos, pobres mais pobres. A injustiça do século é privilégio dos nobres. E tio Galdino, como vai aí no céu? Aqui embaixo eu tô fazendo meu papel. Homens maus, não adianta embaçar. Meus sonhos de criança eu quero conquistar.